Vota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Salve, salve, rapaziada! Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2015. Já estamos na primavera. Que beleza! Não tava mais aguentando aquele frio. Apesar, né, que o tempo ainda tá todo descontrolado, né? Essa névoa, hora faz calor, hora faz essa temperatura, mas estamos na primavera. Estamos começando também mais uma edição dos programa Espaço Local, um programa dedicado a você, músico de Ubatuba, que acredita na sua música, sua banda, tem o seu som, acredita? Então, vem aqui na Rádio Gaivota que a gente amplifica esse seu sonho, ou perpetua, né, sua carreira, no caso aqui. Hoje temos medalhões aqui na música de Ubatuba. Mas seja bem-vindo, eu sou o Jabrum, vamos juntos até às 7 da noite com o programa Espaço Local. Hoje já aproveitamos para fazer a chamada geral para amanhã. No Blues on the Rocks, no palco do Blues, teremos o Encontro Espaço Local, dessa vez com a veia reggae, isso mesmo. Então, daqui a pouco, no decorrer do programa, a gente vai estar falando disso. Já estamos aqui com o João Terra, que vai estar fazendo um showzaço amanhã, junto com o Divino Sununga e banda. E, logicamente, a minha banda também, o Instituto Central, mandando aquela classiqueira do rock and roll para você. Seja muito bem-vindo. Para você entrar em contato com a gente, pode ser via Facebook/Espaço Local ou Facebook/Gaivota FM. Se preferir, a nossa fanpage, gaivota.fm.br. Tem o nosso telefone também no 3833-5550. E estamos começando. Vou dar aqui um salve aqui aos nossos convidados. Boa noite, João. Como você vai? Boa noite, tudo certo, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite Ubatuba, boa noite região, boa noite comunidade. É isso aí, ó. Salve, valeu galera, Divino Sununga aí, uma enorme satisfação estar aqui hoje e já preparando para amanhã. Amanhã é um dia, meu, que é histórico, né, o reggae no blues. É, uma noite atípica no Blues on the Rocks, né, eu quero agradecer o Blues on the Rocks, que é o nosso apoiador cultural aqui do programa, e logicamente na figura do Leandro e do Thiago, os donos do blues, meus amigos, então eles acreditaram nessa parceria com a Rádio Gaivota FM, e uma vez por mês a gente tá levando o som próprio, o som daqui da cidade, para os ouvintes, para o pessoal que já está acostumado aí no blues, e eles já tentaram lá atrás diversificar nos estilos, acabou não dando certo, mas graças ao Encontro Espaço Local, amanhã teremos reggae de primeiríssima qualidade. João, o que a gente pode estar esperando para amanhã? Isso aí, aproveitando, pegando uma carona no seu agradecimento aí, já que, acho que em meu nome, em nome da banda, em nome do Divino Sununga, em nome da grande nação regueira, que está sempre aí firme na sua raiz, também estender os agradecimentos ao Blues on the Rock, a rapaziada que cuida e administra lá. Sabemos que vamos introduzir um estilo, um paralelo, né? Porque o Bob Marley já dizia, raiz mais rock é igual a reggae, roots, rock, reggae. É isso. Então, aí vai ser uma oportunidade também, porque o reggae soma a coisa dos tambores, da raiz africana, com a modernidade, né, o som amplificado das guitarras, do baixo, enfim, e soma com a nossa cultura das lavadeiras e da música gospel afro-mundial, que são as vocalistas, né, trio vocal. Então a gente vai ter com certeza, eu sei que o meu brother Divino Sununga preparou o melhor do que ele pode, e que eu também venho trabalhando para chegar lá e apresentar algo bonito, que gratifique mesmo o reggae, que pontifique lá, que seja um espaço onde a gente possa amanhã mostrar toda a força dessa tendência musical do mundo. Pô, olha só, depois disso, meu amigo, você ainda acha que reggae é aquele ritmozinho, pá, só check, check. Não é não, meu amigo, aqui o negócio é mais enraizado, né? Sununga, o que a gente pode estar esperando amanhã lá? É, então, já estive aqui, né, nesse programa algumas vezes aí, levantando a bandeira do reggae, né, com o movimento Reggae Ubatuba. A gente já tá na... fizemos a quarta edição no Luau, que teve no dia 6 agora, passado do feriado, um domingão lá na Sunungueira. E tava presente a banda Motiva Fé, e eu, Divino Sununga, e eles estão ensaiando comigo aí já esse show já há algum tempo. E eles vão fazer comigo lá, Divino Sununga e banda Motiva Fé, né? O baterista e o guitarrista. Vai estar com o time formado lá, vamos mandar um reggae ska lá, vamos fazer uma força nessa noite aí pra que o reggae fortaleça. Ok, então, bacana. Então, amanhã então, lembrando, encontro espaço local uma vez por mês, aí nós temos três momentos aqui no nosso programa. Toda quarta-feira o programa em si, a gente traz sempre um músico ou uma banda aqui, ou às vezes eu também fico só discotecando, reapresentando sons que já passaram por aqui, que são vários artistas. Tem o nosso momento espaço local, que ao longo da nossa programação, as músicas de alguns dos artistas que passam no programa entram na nossa programação. E uma vez por mês a gente faz, lá no Blues on the Rock, a gente sai do estúdio da Gaivota e vai pro palco do blues apresentar, como se diz, em loco, para você curtir ali os sons que você tá andando ouvindo aqui no rádio. Então vamos já abrir já essa primeira sequência e fazer uma dobradinha com a música do João Terra, o disco Todas as Áfricas, e o Sununga, o Divino Sununga do disco Luau, com dois sons aqui também. Então esse é o Espaço Local com João Terra e Divino Sununga, chamando para amanhã o Encontro Espaço Local. Graças, louvores a todas as Áfricas. Assim que separarmos o joio do trigo, na escuridão brotará a luz. Assim que saciarmos a fome dos filhos, entoaremos a canção. Assim que colocarmos o bonde nos trilhos, que respirarmos redenção. Assim que nós passarmos de uma vez a limpo a história dessa geração. Toquem tambores pra anunciar graças, louvores a todas as Áfricas. Toquem tambores pra anunciar graças, louvores a todas as Áfricas. Assim que destruímos os grilhões do ódio, a fim de cultivar o amor. Assim que o direito for reconquistado, entoaremos a canção. Assim que o solo seco da alma dos homens se torne fértil outra vez. Presente em nossa história se torne mera cicatriz. Toquem tambores pra anunciar graças, louvores a todas as Áfricas. Toquem tambores pra anunciar graças, louvores a todas as Áfricas. Cultivar o amor. Assim que o direito for reconquistado, entoaremos a canção. Assim que o solo seco da alma dos homens se torne fértil outra vez. Assim que todo mal presente em nossa história se torne mera cicatriz. Toquem tambores pra anunciar graças, louvores a todas as Áfricas.

destino traçado. Paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Destino traçado, paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Sem desistirmos jamais. Fé e amor, princípio dos nossos pais. Continuar a história dos nossos ancestrais. Oh meu amor, destino traçado, paixão que ficou. Destino traçado, paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Destino traçado, paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Hoje o programa Espaço Local, com a presença muito bacana aqui do João Terra e do Divino Sununga. É o que eu sempre falo aqui, o bastidor aqui, quando o microfone está desligado, aqui a conversa flui de tal maneira. Não que aqui, que agora a gente conversar, não vá ter, mas é, o bate-papo aqui tá musical ao extremo, tá? Eu ainda vou fazer um programa dentro do meu programa, desse programa, que é fazer um como se fosse o backstage. Ó, a câmera tá funcionando, pela internet você pode ver o que é conversado aqui em off, entendeu? É bem interessante, tá? Bem da hora, excelente ideia, tá apoiado. Isso é bem interessante porque a conversa que a gente está tendo aqui, porque o João, além de ser um excelente músico, compositor, ele também é professor de música, né, de violão. Ele Sim. contando aí a maneira de como ele está ensinando a garotada, o pessoal que está chegando, que não conhece, que não consegue tocar, ele improvisando. Então, a gente foi uma coisa vai levando a outra, cada um chega com uma experiência, e isso é bem interessante. Mas lembrando, amanhã, no Blues on the Rocks, encontro Espaço Local com João Terra e banda, com a participação especialíssima de Divino Sununga também com banda, mostrando aí esse movimento reggae, né? Vamos falar um pouco aqui com o Sununga, que ele também existe um movimento reggae que está... ressurgiu, né? Tá vindo com força. Esse final de semana ali na frente da Fundarte, eu saí pra passear com a minha namorada e a gente parou ali rolando um som ao vivo e era o pessoal do Motiva Fé. Eu falei, olha só que coisa bacana, direto, sincero, sem frescura, e o reggae ali. É isso aí, é a galera da comunidade, Prequemirim lá, né? Que é Centro-Sul, meio afastado. E aí teve essa ideia do movimento reggae Batuba, que o reggae tava meio parado. Tem o João Terra que levanta essa bandeira aí, que, meu, é uma satisfação fazer esse show amanhã com ele lá, porque é um mago, né, do reggae, não só de Ubatuba, mas do Brasil aí. Tem várias histórias aí em vários palcos da vida. E aí o movimento reggae surgiu com o Fernandinho do Planta e Raiz, né, que é um padrinho nosso aí, de nome, tem casa lá no Lázaro, a gente já fez a primeira, a primeira edição ele estava presente. E aí rolou uma proposta dele estar produzindo o meu CD aí, o Luau Volume 2. Estive em São Paulo, já gravamos todas as guias, aí tá faltando masterizar, só que o cara que vai masterizar é o Xan, conhecido lá de São Paulo, a masterização tá na gringa, tá pra vir do estrangeiro aí até o final do ano a gente vai terminar esse projeto. E o movimento reggae não para. A proposta é fazer 12 movimentos, 12 etapas durante o ano, para ter que fazer um circuito também. O Legal. Terra foi convidado pro segundo, só que tava com um show em São Paulo, né? Verdade. Terra tava em São Paulo com um show em São Paulo. Ainda não tive a agenda liberada para participar, mas assim, o Divino sabe que na paralela e no bastidor eu também sou um apoiador do movimento, acho mesmo que a cena reggae precisa, os regueiros precisam se reunir, precisam conversar, precisam trocar ideias, porque o velho ditado da andorinha, sozinha não faz verão, vale eternamente, é perpétuo isso, entendeu? Enquanto a gente estiver desunido, não adianta eu ter toda a minha trajetória de 30 e tantos anos de carreira, meus 5 discos gravados, todo o meu envolvimento com a cultura do reggae, toda a responsabilidade que eu carrego em termos do reggae brasileiro mesmo, nível nacional, nada disso serve se a gente não estiver onde estiver enraizado, que é o meu caso agora, que já nos últimos 3 anos eu estou morando em definitivo aqui, depois de 20 anos de tentativa. Graças a Deus ele está me dando essa possibilidade, está me dando essa agenda, está me dando um novo começo de vida, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, eu vou ser pai em breve. Tá nascendo um meninão aí. Uhul, parabéns, meu. Olha só que boa notícia, hein? Tá guardado num palácio de alto nível, que é a barriga da minha companheira, da Ariane, que é também a cantora, vocalista da banda. E, ou seja, estamos num momento onde a gente está fincando raiz mesmo, mas queremos fincar raiz, ver a árvore crescer e colher os frutos, deitar na sombra, ou seja, construir algo sólido, definitivo, em termos desse estilo, porque o reggae é marginalizado em todo o planeta. Mas a gente sabe, assim como o rock, assim como o blues foi, o que é marginalizado quando é uma cultura que é autêntica, é porque ela incomoda quem não é autêntico, entendeu? Então ela vai ter uma etapa de marginalização, mas ela vai ter depois a sua redenção. E para isso nós precisamos estar unidos, conscientes do nosso papel dentro do que nós nos propomos, entendeu? E preparados para esses eventos, como estar aqui na emissora hoje conversando com o Diabrum, que é um irmão, é um músico, é um cara que tem o sentimento, tem a alma da música, que sabe que o trabalho autoral enfrenta barreiras, dificuldades, e que a gente, se não estiver juntos, velho, de mãos dadas, braços, e unindo nossas forças, nossos equipamentos, nossos recursos, nosso conhecimento, nossa estrada, ninguém vai a lugar nenhum. É por isso que a gente está unindo, sem preconceito, sem querer comparar, sem nível de comparação, quem é melhor, quem não é, porque a arte é dom de Deus e está aqui para nos fazer iguais, não para nos fazer maiores ou menores que ninguém. É para nos fazer iguais e livres. Poxa, só tenho a agradecer o que você acabou de dizer aí. É verdade, é bem isso aí mesmo. A gente faz esse papel de ajuda, de como se fosse ali, vamos juntar as peças para que venha algo grande. O Divino estava comentando, e tá lá sempre o João levantando. Eu acho que você nunca deixou essa bandeira do reggae cair, ela sempre esteve ali hasteada e ela faz parte. Existe o modismo, né, para a gente que vive em mídia, que hoje tem rede social, cada qual escolhe o que quer ouvir dentro dos seus castings, dentro dos celulares, em coisa e tal, mas existe ainda o papel da mídia e nada... Eu acredito demais que a gente tem que fazer o nosso produto acontecer. De um tempo para cá, percebendo, andando à noite, vendo em bares ou durante o dia, vendo novamente a efervescência musical de Ubatuba, que aqui é um celeiro musical. Aqui, eu venho da região aqui do Vale do Paraíba, Taubaté, São José, existem grandes nomes da música, né, se for mencionar, de MPB, coisa e tal, e na cena do rock, mas aqui em Ubatuba, pessoas, amigos que vieram de fora, tem mesmo festival de metal, ou que vem pra cá e fala assim, cara, tem banda pra todos usar, tem gente pra... Eu falei, cara, aqui é esse oxigênio puro, com certeza, que é o pessoal vir aqui pra esse paraíso chamado Ubatuba. Então, aquilo que eu só tô fazendo uma parte. E é... Até vamos ressaltar, né? Amanhã no blues, né? Que todo mundo fala, ah, mas o blues não toca ré, coisa e tal. O blues já acreditou nisso, mas teve muita gente que não tava... preparado e acabou fazendo uma coisa e ajudou a marginalizar um pouco mais. Mas no caso aqui, nosso, é o contrário. É bem ao contrário, porque eu acredito na música e vocês fazem a música de primeiríssima qualidade. Então isso pra mim é o que vale. Então, primeiro lugar, a música. O movimento reggae, o Terra é um espelho pra gente, né? Que é da nova geração. Sim. E tal. E pô, os meninos do Motiva Fé estão na estrada já há mais de 7 anos. Os meninos pararam, voltaram de novo. Tem um Semente que brotou, que é do Rio Escuro, que tá com CD novo, lançaram CD. Vai ainda trazer não essas bandas daqui, o Motiva Fé já veio, né? Já, é. O Semente que brotou, eu quero trazer os rapazes aqui, que vai ser bem interessante também. Bom de música? E o quarto movimento reggae foi no Luau na Sunungue. Esse, o dia de amanhã, ele vai servir como um movimento reggae também. Sim, por que não? Acaba sendo também uma edição, porque sim, vai estar lá o João Terra de nome, eu vou estar lá com os meninos do Motiva Fé, sim, então acaba sendo também, sim, claro, vai fazer parte também desse circuito, já que bom, tá credenciado como um movimento. Ó, vamos estender também, então, novamente aí, o convite para amanhã no Blues Under Rocks ali na Avenida Chico Santos, no Itaguá, tá? A partir das 10h30, apresentação no Encontro Espaço Local, show com o João Terra e banda e Divino Sununga, e depois a banda Instituto Central. Por ironia, no Instituto Central tem só duas músicas próprias. A gente até brinca com isso. Mas, na verdade, o Encontro Espaço Local são vocês. Tá? Vocês são os responsáveis por esse festival estar acontecendo, por esse encontro sempre acontecer, que são os músicos, no caso, o João Terra, né? Já vem já de uma longa data, mas... O músico está sempre se renovando, ele não precisa viver só do passado. O passado ajuda, o presente, né, é o alicerce, e está sempre projetando o futuro. Então, com certeza. Porque a gente tem que sempre olhar o lá atrás. Ninguém é dono de nada, ninguém inventou nada, ninguém é dono da ideia. Simplesmente tem que deixar perpetuar. Tem que fazer fluir. Né? Vamos de música, então? Vamos de mais música. Mais duas aqui do João Terra. Esse é o Espaço Local. Daqui a pouco eu passo para você a agenda musical do Blues Under Rocks para esse final de semana. Segue o som. Jogam capoeira, os que sambam na avenida. Somos todos um só povo, frutos da mesma raiz. Somos todos um só povo, frutos da mesma raiz. Somos todos um só povo, frutos da mesma raiz. Somos todos um só povo, frutos da mesma raiz. Espaço Local. Nega, cansei de me cansar e agora eu quero achar um recomeço, um ponto zero, um jeito novo pra gente viver. Chega de andar no meio do fogo cruzado, de ter nosso barraco revirado e perfurado por policiais. Nega, o mundo marginal que em mim domina, o tráfico de fumo na esquina, as muitas celas que já frequentei. Veja, os meus amigos somem sem mistério, lotando leitos, celas, cemitérios. A morte anda chegando antes da lei. Nega, eu não passo de um semi-analfabeto, sem tempo pra pensar o que é certo, que nunca achou um jeito de ser bom. Mas vejo que o destino me levou pra um lado, aonde só podia dar errado, pois nunca quis assim meu coração. Nega, meu nome tá ficando conhecido, aumenta minha fama de bandido, e essa fama não me fica bem. Veja, jamais quis ser escravo do dinheiro e a arma debaixo do travesseiro. Eu nunca quis usar contra ninguém. Nega, será que existe esse recomeço? Algum lugar que seja o endereço de onde a vida seja algo mais? E essa imensa solidão tão desumana, onde a veia da violência urbana seja cortada por um fio de paz. We'll be right back. Esse aqui é o programa Espaço Local, você que está sintonizado aqui no 104.9, hoje com a presença dos dois artistas que vão se apresentar amanhã no palco do Blues on the Rocks, João Terra e banda, e Divino Sununga, fazendo aquela participação mais que especial. A partir das 10h30 da noite, está ali no Blues, na Avenida Chico Santos 17. Quero aproveitar também e fazer a agenda musical do Blues. Amanhã é um encontro Espaço Local, João Terra e banda, participação especial do Divino Sununga, e fechando a noite, a minha banda Instituto Central. Sexta-feira tem Cycle Jam, aquele salve a Tio, Luba e toda a galera do Cycle Jam. E sábado tem a banda Dynamite, o melhor do Classic Rock, ali na Avenida Chico Santos 17, no Itaguá. Esse é o endereço do Blues. Rapaziada, o que vocês quiserem falar aí? O bom do programa ao vivo, do bate-papo, é que a gente pode mudar o rumo quando vocês quiserem. Então, falando de amanhã, chamando o pessoal para aparecer lá 10h30. Com certeza. Curtir um som. Eu sei que você está aí com um projeto, né? Será? Vai vir coisas novas aí? Sim, estamos preparando aí. Tá, o material do novo CD já está pronto, né? O musical já está todo elaborado. Já tem algumas canções, inclusive, dessas inéditas que estão no nosso show, fazem parte. A gente vai até dar uma pala delas, de umas 4 ou 5 canções já, desse novo CD. E só estamos correndo atrás da verba. Ah, né? Sim, isso da, faz do parte. Santo Viu Metal, que é para poder finalizar tudo mesmo. E você sabe, quanto mais a gente alcança um patamar mais elevado do seu trabalho, quando ele se espalha mais, pulveriza mais para mais gente, mais responsabilidade a gente vai tendo com a qualidade do produto, sim, né? Então, sim, assim, eu tenho 5 discos editados, 5 álbuns gravados, sendo que 3 ainda na era do vinil, né, e 2 CDs. Tô com todo um projeto de reeditar todo esse material, né? Aliás, o disco Todas as Áfricas que você tem aí, que tá tocando pra rapaziada, e o CD Reggae Mesmo, Vivo em Sampa, que é um disco ao vivo, que foi o mais recente, que eu não gosto de falar, foi o último. Tá aí, mas que é já verdade, tá há alguns anos. Mais recente é mais interessante. Que já está há alguns anos, na verdade, há mais de uma década já que a gente lançou o Reggae Mesmo, mas ele ainda está em catálogo, então a intenção de editar todo esse material, reeditar os vinis em CD e fazer um histórico aí dos 35 anos de carreira, né, do lançamento do meu primeiro vinil. Então, é uma série de produtos aí que a gente está trabalhando isso nesse momento, né? Eu e a minha banda, que virou, assim, coprodutoras do trabalho. A gente tem mais um trabalho de produção coletiva. Já que não temos um empresário, um investidor, a gente resolveu que todos os integrantes da banda, cada um dentro das suas possibilidades, realize um trabalho em prol do trabalho. Então, temos uma produtora, a Keka Mazoco, que é a esposa do baterista, o Rafa Marques. Sim. Temos o Flavinho, que é o Flávio Bittar, que é o baixista, que também entende de áudio, visual, essa coisa toda. Temos o Kay, que é o novo guitarrista da banda e que tem todo um trabalho também nessa linha de audiovisual. Os caras, além de músicos, são multifacetados, assim. Com 12 talentos, né? Que sobram, né? As meninas do vocal também, cada uma na sua área, da publicidade, da divulgação, enfim, todo mundo contribui. A gente está fazendo um trabalho cooperativo dentro da banda para ver o trabalho progredir, né? Nesse momento, todo o investimento é para patrocinar, buscar recursos para produzir esses 35 anos. E dentro desse projeto, o lançamento de um CD novo, de inéditas, que é o Colheita. Que bom, hein? Pois é. Preciso fazer uma ressalva aqui. Você falou de relançar um disco vinil. O vinil está de volta, viu? Então, às vezes você pode até relançar também o vinil novamente. Claro, tem a mídia digital, mas o vinil hoje voltou com charme e tem um mercado acontecendo. Então, Tá ressuscitando as fábricas de agulha, de tapadiscos. Na verdade, tudo, né, cara? Do meu caso, eu sou colecionador de vinil, então o vinil pra mim nunca deixou de rolar. Realmente acabou aquela coisa de você comprar o novo, né? Mas agora, de 3 anos pra cá, já voltou. E tá tendo muita reedição porque a qualidade do disco de vinil hoje está tão boa ou até melhor que a do CD. Que todo mundo fala, não, porque o CD melhorou, blá, blá. Eu sou contra, eu ainda acho que o vinil ainda tem o análogo, o verdadeiro está ali. Como a gente brinca, né? O vinil é quente. E o CD é frio, digital é frio, isso é verdade. Isso mesmo, então é você verdade. Perde uma característica. É verdade. Tem um brilho, coisa e tal, ocupa menos espaço, é melhor para transportar. É. Mas o charme ainda de pegar a bolachona, da coisa toda isso. Então, tem um todo visual, né? Que você uma trabalha dessa, conseguir reeditar os seus de um discos. Vinil é incomparável. Tudo isso se perdeu. Eu que sou da geração do vinil, posso afirmar que em termos de artes plásticas, a música perdeu muito. Ah, demais. Porque demais. O Brasil estava se especializando em fazer capas maravilhosas, os LPs do Martinho da Vila, do Paulinho da Viola, que eram obras de arte do Elifas Andreato, né? Sim, verdade. E que desencadeou toda uma série de artistas plásticos que estavam trabalhando para a indústria musical na parte do visual. Tudo isso se perdeu, porque o CD é uma redução. É uma coisa até ridícula, vamos dizer assim, em termos artísticos. Não dá. Eu, por exemplo, que já estou usando óculos para ver de perto, não estou reconhecendo nem a foto dos artistas que aparecem na capa, cara. Tá complicado, né? E realmente a ressurreição do vinil era uma coisa esperada. Eu só espero que não tenha virado artigo de luxo e que vá custar o olho da nossa cara para produzir mil cópias, né? Então, sempre foi a nossa dificuldade. Como voltou novamente, então existe, mas... Tomara que fazer, popularize mesmo, porque virou uma coisa meio elitizada novamente. Então, é um artigo de luxo no momento, né? Vamos ver, se ele se tornar um artigo popular, com certeza vai ser muito bom retornar. Poder mostrar tudo em música e em visual também, né? Não, claro, sem dúvida. Poder revelar então, nossos amigos da fotografia, da pintura, dúvida. Da escultura. Não, porque é muita gente envolvida para isso. Sim. Você vê como é que é o mundo da música, como é que é o profissionalismo. Esse programa também serve pro ouvinte que tá aí, que quer um dia realizar um sonho de ter uma banda, de gravar, de excursionar, coisa e tal. Existe muita coisa por detrás disso. Sim, com certeza. Às vezes não basta apenas o artista em si, se não tiver uma boa produção, tiver uma equipe, tiver gente que realmente acredite e não se venda o seu produto. Muitas vezes somos criticados na sociedade. O pessoal fala, pô, olha o fulano, ele é talentoso, mas não chegou lá. Entendeu? Lá é um lugar que não existe, porque nós já estamos lá, nós já nascemos lá, entendeu? É simplesmente a sociedade que ainda não viu. E porque o cara não fez sucesso, não foi na televisão, não significa absolutamente que ele não tenha chegado lá. Eu tenho 35 anos de carreira e criei todos os meus filhos, tu sabe, tenho netos, tenho família, todo mundo. Estou constituindo família novamente, enfim. O nosso lado cidadão está aí e nós somos envolvidos e o nosso trabalho depende de muitas outras coisas. Tem um custo altíssimo exatamente por isso, porque depende de muitas outras coisas. Felizmente, a classe artística geralmente é solidária. Então, quando você precisa de um engenheiro de som que custaria o olho da cara, você tem um brother que é engenheiro de som e que tem prazer de fazer aquilo para você, entendeu? De somar com o seu trabalho. Então, tudo que nós fazemos através da união é isso aí, o resultado que colhemos, entendeu? E nada garante que chega lá, que para a sociedade em geral é o cara ficar rico e famoso, que na verdade isso é um estereótipo da realidade do mundo artístico, porque a arte é cultura, é vida, é identidade do povo. E é isso que a gente faz. A gente mantém, perpetua a nossa raiz, a nossa identidade cultural através da música. E não estamos aqui para ficar fazendo sucesso e ganhando dinheiro. Isso é consequência de um bom trabalho e de um momento em que o seu trabalho entre em evidência. Não há nada errado em fazer sucesso e ganhar grana, mas isso não é o fundamento, né? Porque se a gente perder em função disso o fundamento, que é a cultura, a educação e a emancipação do nosso povo, a gente perdeu tudo perdeu o sentido. Isso aí, uma aula de cultura para você que está aí ligado no 104.9. Foi o seguinte, chamar aí novamente o pessoal para amanhã, tá faltando 5 minutos, a gente tem que encerrar o nosso programa já, dá aquele salve aí, Divino. Massa, eu queria falar sobre o CD aí, que meu CD, o volume 2 do Luau eu estive num programa aqui e falei sobre a história dele, né? Que foi uma música que eu compus pra um cara e tal, e ele acabou bancando o primeiro CD pra mim, no estúdio em São Paulo, onde o CD foi, a maioria dele, feito com eletrônico, bateria eletrônica e tal, porque do tempo e o dinheiro também. Eu, pô, graças a Deus, ganhei essa oportunidade de ter esse CD gravado sem muito custo, só passagem, alguma coisa de estadia e tal. E pela segunda vez, Deus foi generoso e colocou os meninos do Planta no meu caminho aí. E, pô, já gravei tudo, as músicas, tá em fase de masterização, tem música em homenagem a eles, tem música em homenagem ao Batuba, vai ser lançado ainda esse ano, se Deus quiser. E é isso aí. Já sabe onde é que tem que trazer CD, né? Quando tiver lançado, com né? Com certeza. Não precisa nem ir pra você também, viu? Com certeza, com certeza. Vamos de saideira, então. Temos aqui o Falamos Demais e Um Só Corpo, que foram gravações ao vivo, né? Na festa. Isso mesmo. Então a gente vai encerrar com ela, então. Por favor, chame a galera mais uma vez para amanhã. Isso mesmo, rapaziada, moçada que está em Ubatuba, que é de Ubatuba ou que está em Ubatuba, não percam. Amanhã, a partir das 22h30, é isso mesmo, Jabrum? Isso mesmo, a partir das 22h30 estaremos eu, João Terra e banda, Divino Sununga, meu brother, representando a Regueira no Blues on the Rocks, ali no Itaguá. Todos convidados. Vota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h, aqui na Gaivota FM.